siga pelo 889. Comandante, nós verificamos aqui que chegou uma CHG da rota do senhor, como o nível é nível 240. Então temos aqui que a rota do senhor agora é Golf 677 até Vitória, depois depois Whisky 6, Tapa, Charlie, X-Way, Poços, eu acredito, e depois direto, positivo? Positivo. 2224, contato radar, sobe para nível de voo 350. 7350, bomba 2224. 7 até Vitória, onde intercepta a aerovia Whisky 6, e então prossegue conforme o plano de voo apresentado. Controle em decola da pista 10 com curva direita. No perfil da saída da EL até a posição Leda, após Leda voa direto para a posição para Ilhéus, onde vai interceptar o Golf 677. Controle mantém 1.9.8, transponder também com 5574. Que é autorizado Galeão, 240, decola da 10, curva direita, Dael, Leda e Léo, intercepta Golf 677, Vitória, Whisky 6 e Porto. Controle permanece 198 e transporte 5574. Cotejamento correto, chame quando pronto para puxa, acionamento, Gol 1889. 1889. Tá, 3662, pronto para cópia? Sim, batido, seu pronto, cópia, 3662. Tá, 3662, está aprovado para Natal, nível 370, pela aerovia Pesulu 10. Tio Xana 62, 6310. O TAN 3662 está aprovado para Natal, nível 370, pela aerovia Pesulu 10. Decola da pista 10, com curva esquerda na saída Puca, com transição Zipar. Controle em 1.9.8 e o transponder 5570, TAN 3662. 3662 autorizado Natal, nível de voo 370, mais perigoso do Lu 10, conforme o plano, decolada 10, curva na esquerda, Puca, transição de paro, controle 398, transponder é o 5570. Correto, 3662, ajuste no 013, chame quando pronto para puxa, acionamento. Chamaremos quando pronto, TAN 3662. Quando as horas são Condor 077 tax approved to the holding point runway 10 via taxiway Juliet. Could you please confirm how many people on board? Condor 077 accepts a taxi to holding point runway 10 via Juliet, total taxi board is 265-265. Thank you very much. I have a copy 265 people on board and at the holding point runway 10, contact tower on 118-95. Have a nice flight. Contact 077 at the holding point runway 10, we contact tower 118.95. Thanks for good night, brother. Bye bye. Oceano Air 6310, pronto para cópia? Afirmo, prossiga. Oceano Air 6310 está aprovado para Recife, nível 350, pela aerovia Tawishki 58. Decola da pista 10, com curva esquerda, na saída Puca, com transição Caju. Controle em 1.9.8, transponder 5565. Autorizado para Recife, Puca, Aracaju, decolada 10. 565 responde, o controle 698 pela aerovia 863, 10. Cotejamento correto, ajuste no 013, chama para posicionamento 6310. Posicionamento 610. Oceaner 6201, boa noite, pronto para a cópia? Pronto para a cópia, Oceaner 6201. 6201 está aprovado para Santos Dumont, nível 360. Decola da pista 10, com curva direita, no perfil da saída da EL, até a posição Leda. Após Leda, voa direto para Bidev, onde intercepta a aerovia Upper November 857 e prossegue conforme o plano de voo apresentado. Controle em 1.9.8 e o transponder 5563, Oceaner 6201. Autorizando 360 para o Santos Dumont, decola 10, curva direita no perfil da Dael, Lida, após Lida voa direto Bidev, até November 857, rota do plano de voo. 198 controle, 5563 ao transponder, Oceaner 6201. 6201, no cotejamento correto, ajuste no 013, informação antes em curso é uniform, chame quando pronto para puxa, acionamento. Chamará. Condor Departure, good evening, TAN 3561, pass on 1700, up to fly level 3340. 3561, climb to 340, radar surveillance. Climb, fly level 340, then 3561. Objeto 5827, chama o centro Recife. 1251, alternado no 3325. 25 3325, boa noite. San 3858 está aprovado para Fortaleza, nível 370, pela aerovia Upper Zulu 19. Decola da pista 10 com curva à esquerda na saída Momo. Segue no perfil da saída Momo até interceptar a radial 350 de Salvador, até 20 milhas de Salvador. Após 20 milhas, voa direto para a posição Albo, e após Albo, voa direto para a posição Frote. Controle Salvador, opera na frequência 19.8 e o transponder é 5572, está 3858. Autorizado 370, Apesulu 19, decola 10, esquerda, Momo, radial 350, 20 milhas, Albo, Proti, 19.85572, está 3858. Cotejamento correto, ajuste 10 no 3, informação ATIS em curso é a uniforme, chame para puxa, acionamento 3858. Botarei. Santiana, Pentecostal, runway 10, wind is 100 degrees, one, with 10 knots. Quando a zona Santiana, Santiana, Brande, 10. Up and take off. Conduzir a 77. Essa aí, line up and take off. Runway 10. Clear to line up and clear to take off. Runway 10, Conduzir 077. Salvador, TAN 3152. TAN 3152. Qual que é a saída prevista para você, ó? Boa noite, senhor. Quanto tá a cópia? Já tem o plano? Já. Espera só um pouquinho. Pronto. TAN 3152 está aprovado para Maceió, nível 330, pela aerovia Peuísque 58. Decola da pista 10 com curva esquerda na saída Puca com transição Caju. Controle 119.8, transponder 5002, TAN 3152. Maceió 330 autorizado, com plataforma de voo, Peuísque 58, pista 10, curva esquerda, Puca Caju, 198, controle, transponder 5002. Correto, 3152, o ajuste 1013, informação ATIS é a uniforme, chama para puxa, acionamento. Vai chamar, obrigado, senhor. Até já. Salvador, o TAN 3662-03, pronto, pushback acionamento. Livre, chame táxi, 3662. Livre, chamaremos táxi, TAN 3662. Solo, TAN 3858. 3858, siga. Por gentileza, a saída Momo é somente para nomenclatura, né? Faz de conta que a gente sai na Momo, então intercepta a 350 a partir da saída. Isso não necessariamente temos que bloquear a Momo, confirma. Positivo, senhor. O senhor só curva à esquerda, né, no perfil da saída Momo e mantém só até interceptar a radial 350. Aí o 350, o senhor mantém essa radial até 20 milhas e prossegue conforme já copiado. Afirmativo. Estávamos na dúvida se teríamos que ir até Momo após Momo interceptar 350, mas está esclarecido. Obrigado. Nada, senhor. Ok, chama centro Recife agora, 1251, confirma a secundária, 1233? 25. 3325, boa noite, obrigado, bom trabalho, 1885. Airborne at 41, call now departure, frequency control departure frequency 119.8. 119.8, Hello, Condor 077 Heavy, passing 2200, climbing level 330, Zuka departure, Zipa transition. The Condor 077, climbing flight level 330, read FV. Climbing level 330, Condor 077. And, say again the rest. Estacionamento, TAM 3858-07. 3858-07, livre puxa, estacionamento, chama táxi. Mostrei táxi. Salvador, gol no 405. Gol no 405, muito boa noite, pronto, cópia. Prossiga. Gol no 05, está aprovado para Brasília, nível 360, pela aerovia Upper Zulu 17. Decola da pista 10, com curva direita no perfil da saída gola e com transição off-to. Controle em 1.9.8 e o transponder 5576. 360 autorizado para Brasília, decola da 10, com curva direita, saída gole, transição off-to, 398 controle, 3, aciona 5576. No 405. Protegimento correto, ajuste no 0, no 3, informação a TISA e a Uniform, chama para puxa, acionamento no 405. Demorar. Salvador, acionário 6201, remota 1313 para pushback, acionamento. 6201, no remoto do Pátio 1, livre puxa, acionamento, chama para táxi, informa que tem a retaguarda, um Airbus Transit 20 da Tank, livrou o 07, fica atento. Na retaguarda aí, tá livre pushback e chama para o táxi, é o 6201. Só no 5836, objeto 5836, portão 05, livre, chama para o táxi. Chama de táxi, 5836. Solo Salvador, muito boa noite, gol 1889 na posição 1 para pushback acionamento. Aguarde o número 2, gol no 889. Sente no 889. Três, oito, cinco, oito, ao solo. Prossiga. Comandante, por favor, coordenar com o pessoal de solo, que foi também autorizado o pushback de um Oceaner, de um Airbus da Avianca, e nos citou a sua retaguarda, ok? Só para ficar atento. Afirmativo. Táxi da 3662, está com 180 a bordo, 2:42, o alternado é Fortaleza. Copiado, 180, 2:42 e Fortaleza, livre táxi, TAM 3662, até o ponto de espera da pista 10. Pode chamar agora a torre em 1.8.95, uma boa noite, um bom voo. 895, boa, só livre táxi. Gol no 889, informa o Airbus da TAM à sua esquerda iniciando o táxi, coordenando com a equipe de solo que após o tráfego, o senhor pode iniciar a puxa e chamar para o táxi. Sente, vai ser coordenado, puxa para acionamento, gol no 889. Salvador, Corujão, boa noite. Sam 3662, ponto, espera dar 1-0, pronto. 3662, boa noite. Autorizado a linha decolada 10. O vento 1-0-0 graus com 10 mais. A linha decolada 1-0, Sam 3662. 36 via Juliette, no ponto espera a torre em 1-8-9-5, boa noite, bom voo. Juliette, 1895, sucou 36, daqui a pouco, Webjet. Até já, senhor. 3858, com 1-7-6, bordo autonomia de 3-20, alterna João Pessoa. Copiado, João Pessoa, 1-7-6, 3-20, TAN 3858, livre táxi via taxi Juliette, até o ponto espera da pista, estamos zero. Ponto espera, torre em 1-8-9-5, boa noite, bom voo. Livre táxi via Juliette, 1825, obrigado, bom trabalho. Salvador, Xandar 6201, para o táxi, POB de 82, 3 horas e meia com confins. O TAN 3858, só confirmando a frequência da torre, senhor, é 1-8-9-5, ok? Afirmativo, 95-10, obrigado. Obrigado, bom voo. Acender. Oceano 6201, copiado 82 de POB, com fins de 3 horas e meia. Pode ir seguindo o Airbus da TAM à frente até o ponto espera da pista 1-0, via taxi Juliette. No ponto espera, torre em 1-8-9-5, boa noite, bom voo. Ok, segue o TAM à frente, via Juliette, ponto espera da 10, torre em 118-9-5, obrigado, bom trabalho. Comente, ó. Web 5836, sal. Prossiga. O senhor pode chamar a torre agora para já ir alinhando. É um bom voo. Afirmo, agilizando, 5836. E Salvador, boa noite, 5836, objeto, ponto espera, dando zero, pronto. E 5836, ali mantém. Ali mantém, 5836, web. Para o táxi, gol 1889, com 137 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alternando Campinas. 137, Campinas, 3 horas e 50, aguarde para o táxi, gol 1889. Guarda 1889. E tudo também da TAM. Obrigado. Controle Salvador, muito boa. É o 3662 da TAM, decolado, passa 1900 na sua escuta visual. O 3662 sobe para o 370, vigilância radar. 370, vigilância, você diz ele é direto Jamo, está presente? Oi, Jamo. Muito obrigado, direto Jamo, 3662. Controle, é o 3662 da TAM, solicita. Obrigado. Deixa eu coordenar, por gentileza, junto ao centro, a prova de reparto da presente. Aguarde. Guardando, muito obrigado, 3662 da TAM. Web 5836, 5-8 autorizado. Ah, autorizado, 5836 objeto. 3258 ali mantém após. Atenção, 1889, seguindo o Airbus da Avianca direita, livre táxi até o ponto de espera da pista 1-0. Ponto de espera, torre 1-8-9-5, boa noite, bom voo. Ok, boa noite, segue a aeronave da Avianca, ponto de espera 1-8-9-5, gol no 889. Web 5836, decolado agora, 52, controle 198, bom voo. 198, boa, até daqui a pouco, 3536. Controle Salvador, boa noite, decolado, 536 da Webjet. É 5836, sai para o 330, vigilância radar. 330, vigilância 5836. Todo o centro pediu que o senhor mantenha essa saída. Não, até perfeito, treinamento aí. Autorizado a decolagem 10, TAM 3858. E Salvador, boa noite, Nero 62, 01.5, Fernando 10, pronto. 201, Nani mantém. Nani mantém, 201. Foi decolado agora, 5-5, controle 198, transfere bom voo. 198, obrigado, bom trabalho. Minha 201, vento 510 autorizado. Pode autorizar, dona 0, cenário 6201. Três oito cinco oito, contato radar, subo 370, saída conforme autorizada na radial 350 por 20 milhas após albo e após frote. Afirmativo. Oi, Salvador, muito boa noite. Gol 1889 para o ponto de estar dando zero. Ali mantém. Ali mantém no zero, gol 1889. Fala gol no 405, para o procedimento. Autorizado, chamo para o táxi, o 1405. Controle Salvador, boa noite, Xanar 6201, decolou na Dael, cruzando 1400. 6201, suba ao 360, saída da Dael, vigilante. Subindo ao 360, podemos voar na Dael, senhor? Viva Leda. Leda, obrigado. 158 ainda não. O voo vai passar sobre a área restrita ainda, mais algumas milhas à frente, o autorismo. Ah, ok. Dan 3662, senhor, passando 190 para o 370. Ok, chame Recife, 2545, boa noite. 2545, boa. Oi, Salvador, muito boa noite. Chame 6313, informação em uniforme. Chame 6313, identifique, chegada Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste 1014. A Bonf, 4 mil pés, 1014, chame 6313. Decolagem, vento 1000 graus, 109. Livre de decolagem, 10, gol 1889. Autoriza, voa Aracaju, FGS 5723. 5836? 5836. Quem chama o centro e solicite ao mesmo. Frequência 2545, boa viagem. 2545, até daqui a pouco. Utilizado pro de Albo 3858. Mano Albo 3858. Uno 889, decol 59, controle 119, décima 8. Boa noite. 398, obrigado, bom trabalho. BLS 1604. Controle Salvador, gol no 889, transfere, boa noite. Boa noite, no 889, contato radar Tubal 240, saída da EL. Autorizado direto Leda, na presente. Da presente, direto Leda, gol 1889. 3 a bordo, 3 horas 44 de autonomia, alterna com fim. Mapeado 113, 344 com fins, livre táxi, gol no 405 até o ponto de espera da pista no 0. Ponto de espera torre em 1 no 8, 195, boa noite, bom voo. Autorizado táxi, ponto de espera pista no 0, tá? 118, 95, gol no 405. Proa 215. Confirmando 215. Ah, negativo. Ah, proa ideal é. Só um minuto. Proa 027. 027. Ok, no momento não é possível, temos aeronaves na chegada Bonf cruzando. 140 desse, vou governar com o centro aqui após o cruzamento com essa aeronave, o senhor vai, um momentinho só. Afirmativo, a gente já está cruzando 130, então mais um minuto a gente já cruzou 150. Estou vendo aqui, um momentinho só. Controle Salvador, gol no 88.